visita. Guarda teu elixir da morte. Tinta composta de cachaça e barra. Tinta, não mates esse português. É casado com filhos e daria o seu ouro de bom grado se tu fosse sua amante. Fugiste de lá porque eras feita. 23 anos, 7 mais. Verificai a cartilha do bom modo nasceste para encarnar. Tatuadas com chumbo de cobra. Tinta, não roubes esse português. Sai em casa acamado e ganha uns brinquedos de bom grado se dispensas ao seu serviço. Fugiste de lá porque és velha. 23 anos é demais. Verificais na cartilha de bom gosto nasceste para encarnar. Sua amante, por gestos de mal, porque és velha.